apenas um neon bordado à meia voz. Fojou num sentimento meio blues, retinto canto de lamento e paz, e feito sina de espada e cruz, invade o peito de quem ouve jazz. Reis, pipi e erros no ouro de outro sol, curaram a dor e transformaram em céu. Batuque espantos no porão das naus, e num disfarce em sambas de Noel, um negro pranto foi se inventar carnaval. Som que arrebata e que causa frisson, ou desacata na mulata o dom, marca na alma desde um país, feito um feitiço que o lamento quis pra viver. Ah, quem tem no sangue o samba, o chás e o som, tem na mistura encantamento bom, feito um rabisco de carvão e giz, com duas flores da mesma raiz. Sambei no jazz, ou foi jazz que sambou, deu tom pro Miles, Cuica and Soul. Sambei no jazz, ou foi jazz que sambou, sambei no jazz. Tom de azul neon bordado à meia voz, forjou um sentimento meio blues, retinto canto de lamento e paz, feito sina de espada e cruz, invade o peito de quem ouve jazz. Reis e bierros no ouro de outro sol, curaram a dor e transformaram em céu. Batuques bantos no porão das naus, e num disfarce em sambas de Noel, o negro pranto foi se inventar carnaval. Som que arrebata e que causa frisson, ou desacata na mulata o dom, marca na alma desde um país, feito um feitiço que o lamento quis pra viver. Ah, quem tem no sangue o samba, o jazz e o som, tem na mistura encantamento bom, feito um rabisco de carvão e giz, com duas flores na mesma raiz. Sambei no jazz, ou foi jazz que sambou, deu tom pro Miles, Cuica and Soul. Sambei no jazz, ou foi jazz que sambou, sambei no jazz. Um neon bordado à meia voz, forjou num sentimento meio blues, retinto canto de lamento e paz, e feito sina de espada e cruz, invade o peito de quem ouve jazz. Reis e bierros no ouro de outro sol, curaram a dor e transformaram em céu. Batuque espantos no porão das naus, e num disfarce em sambas de Noel, um negro pranto foi se inventar carnaval. Som que arrebata e que causa frisson, ou desacata na mulata o dom, marca na alma desde um país, feito um feitiço que o lamento quis pra viver. Ah, quem tem no sangue o samba, o jazz e o som, tem na mistura encantamento bom, feito um rabisco de carvão e giz, com duas flores da mesma raiz. Sambei no jazz, ou foi jazz que sambou, deu tom pro Miles, Cuica and Soul. Sambei no jazz, ou foi jazz que sambou.